Bom dia, pessoal. Antes do Rosh Hashanah, chegando hoje à noite, queria aproveitar e fazer um podcast rápido e falar sobre os últimos acontecimentos, que na verdade cada dia tem tanta coisa acontecendo que não é fácil somar, mas só para dar uma rápida palavra sobre a situação da guerra. A guerra parou de ser agora oficialmente a guerra com Gaza e agora já virou uma guerra mais regional. Israel nocauteou o Hezbollah, depois já vou explicar o que eu quero dizer com esse termo, nocauteou. E Irã, como resultado dos acontecimentos, decidiu atacar Israel. E agora muita gente está perguntando para onde vamos, se Israel é capaz, o que isso quer dizer, o que Israel vai fazer para retaliar. Então, vou fazer um podcast rápido para tentar responder um pouco sobre isso. Eu estou, sinceramente, me sentindo muito bem com o que está acontecendo. Estou achando que essas coisas estão acontecendo em um sentido muito positivo e vou explicar por que eu acho isso. Ok? Primeiro, vamos falar sobre a situação do Hezbollah. Todo mundo sabe, teve aquele ataque dos Pagers no dia seguinte, o Hezbollah, ou quem sobrou do comando do Hezbollah, mudou de sistema de comunicação e usou rádio, isso também acabou explodindo, e no dia seguinte eles se reuniram pessoalmente. Israel atacou com mísseis no meio do Beirute, no bairro deles que chama Dahiye, e como resultado o Hezbollah ficou totalmente desnorteado e Israel estava numa situação que muita gente falou, talvez vai parar, talvez está muito bom esse resultado, mas o governo Netanyahu parece que mudou de modus operandi, em vez de que dar uma pancada e depois esperar e ver o que vai acontecer e ceder para a pressão americana, continuou, e isso acumulou depois de 11, 12 dias com a eliminação do Hassan Nasrallah. E muita gente pergunta o que quer dizer isso, se o Hezbollah acabou, se Israel vai ficar satisfeito e recuar e tentar negociar. E realmente esses aí foram os lados do debate. Eu digo assim, o Hezbollah não acabou. O Hezbollah é uma força muito grande, muito poderosa, mas o Hezbollah ficou nocauteado com essa eliminação do Hassan Nasrallah, somando esses 11, 12 dias de ataques concentrados dentro do Líbano, com a força aérea, com outras forças também, e trouxe Israel numa situação, eu chamo isso de game changer. Game changer quer dizer que é uma nova realidade. Por que eu digo isso? Porque o Hezbollah era o canhão apontado para a cabeça de Israel, para a cabeça da região inteira. Era uma coisa, tanto Hassan Nasrallah pessoalmente, como a organização que ele formou, ele construiu, tudo com backup, tudo com ajuda do Irã. O Irã que formou, sobre a liderança do Hassan Nasrallah, essa organização super poderosa, o Hezbollah. E essa organização serviu, apesar, fora do fato que foi um tumor gigante dentro do Líbano, serviu para deter Israel de qualquer ação militar contra o projeto nuclear do Irã, contra o sistema terrorista do Irã. E em qualquer momento que Israel quisesse lidar com alguma coisa que tinha a ver com o Irã, o maior braço armado do Irã era o Hezbollah, do lado de Israel, pronto para causar muitos danos em Israel em um caso de um confronto. Então, realmente, durante 20 anos praticamente, Israel evitou de entrar em confronto direto com o Irã por causa desse canhão. Verdade seja dita, como todos os medos que todo mundo tem, quem sabe isso até é meio lição para ano novo. Quando você se esconde embaixo da cama e não quer enfrentar o medo parece realmente maior, ele parece maior do que ele realmente é. E quando você eventualmente arruma a coragem e se prepara e sai para enfrentar o seu medo, para enfrentar o seu inimigo, costuma acontecer realmente que você vence do seu inimigo, que você acaba conseguindo enfrentar uma coisa e ver que a realidade não era tudo aquilo que você pensou. No caso de Israel com Hezbollah, eu diria que uma inteligência excepcional, um pouquinho de sorte também, e talvez mais alguns fatores contribuíram que Israel conseguiu nocautear o Hezbollah em 12 dias. Eu não esperava isso, o mundo não esperava isso, Irã não esperava isso, Estados Unidos, Europa, Líbano, Síria, as resistências no Iraque, os Houthis no Iêmen, ninguém esperava esse resultado tão chocante. E com tão pouca resistência do lado do Hezbollah. Hezbollah realmente levou um nocaute. Ficou sem sistemas de comunicação, ficou sem liderança praticamente. Quem não viu, vale a pena procurar fontes de notícias e ver a foto do pirâmide do poder do Hezbollah. Literalmente todos foram eliminados. Em várias maneiras, mas em espaço de praticamente 11, 12 dias, somando no Hassan Nasrallah, como eu falei, então ficou sem liderança e ficou também com muitos danos em questão de quantidade de mísseis. O Hezbollah tem dois tipos de mísseis, falando por cima. Um são mísseis inteligentes e o outro tipo é mísseis estúpidos, a gente chama. Mísseis estúpidos têm uma rota direta, ok? Então você joga, você não sabe exatamente para onde vai, normalmente eles não conseguem muita precisão. Mísseis inteligentes é outra palavra para dizer mísseis de precisão, que tem sistemas de GPS ou outros sistemas de localização que conseguem que o míssel chega bem no alvo dele e são muito mais perigosos. O Hezbollah acumulou, tem realmente um projeto disso, investiu muito dinheiro, o Irã, o próprio Hezbollah, em fazer um arsenal gigante desse tipo de mísseis. E Israel saiu e durante esses 11, 12 dias atacou fortemente os arsenais diferentes em vários lugares e deu o resultado no final ficou que o Hezbollah ficou totalmente desnorteado, sem liderança, sem poder lançar aquele ataque esmagador que Israel estava esperando como a primeira pancada em um caso de guerra. Governo Netanyahu, nesse ponto eu acho que vale realmente a pena abrir um parêntese e explicar que Israel não tem nenhuma personagem, nenhuma pessoa que podia liderar um ataque tão decisivo que nem o governo Netanyahu, liderado por próprio Bibi Netanyahu, conseguiu fazer. Eu digo, e muita gente diz, que a vida do Netanyahu levou ele a esse momento. Toda a carreira dele, ele falou muita coisa, ele fez muita coisa, ele foi acusado de muita coisa. Não vou entrar em tudo isso aí. Quem me conhece, quem conhece Netanyahu ou quem conhece os fatos, sabe que infelizmente fizeram uma campanha contra ele, parecido com fizeram aqui. Ele não. É a mesma coisa que fizeram aqui no Brasil, a mesma coisa que fizeram nos Estados Unidos contra Trump, e só que em Israel não deu certo. Mas um dos motivos que não deu certo em Israel é porque, diferente de Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, o Netanyahu realmente é uma personagem super, super inteligente e não tem nenhuma corrupção, então não conseguiram provar nada e realmente... voltando na nossa realidade nesse caso, o Netanyahu é uma personalidade que tem conhecimento de história, que tem respeito ao judaísmo, apesar que ele não é religioso, mas ele tem esses aspectos na personalidade dele. E ele realmente, desde o início da guerra, é a única pessoa significante dentro de Israel que toda hora cola na linha que nós precisamos ir para frente. Precisamos enfrentar o terrorismo, precisamos enfrentar o Hamas, apagar o Hamas, precisamos entrar em Gaza, precisamos, em outras palavras, fazer a cirurgia toda. Agora não é mais hora de botar band-aid e de deferir e falar que amanhã a gente vai resolver e ano que vem, daqui a 2 anos, todo mundo em Israel, Lapid, Gantz, Eisenkot, o ministro de defesa Gallant, todo mundo, toda hora, ficaram com medo de Estados Unidos, da pressão gigante americana. O único que não cedeu, que toda hora, sempre colava na linha de vamos na frente, vamos em frente, vamos enfrentar, vamos atacar, foi o Netanyahu. Então, realmente, quando chegaram as ameaças americanas, e foram fortíssimas, de não entrar no Líbano, não atacar o Líbano, não enfrentar o Hezbollah, não enfrentar o Irã direto, ameaças fortíssimas que jornalistas dizem que nunca ouviram ameaças nesse nível de Estados Unidos sobre Israel, lembrando que a presidente americana, a vice-presidente americana Kamala Harris, boicotou o discurso de Israel. É uma coisa inédita. O discurso de Netanyahu no Congresso. A embaixadora de Estados Unidos na ONU boicotou esse final de semana o discurso do Netanyahu na ONU. Mesmo assim, com toda essa energia pesada, com toda essa pressão contra o Netanyahu enfrentou e está liderando uma coisa que trouxe resultados que ninguém consegue dizer que não são inéditos, não são milagrosos. Eu diria que Israel conseguir nocautear o Hezbollah ao nível que fez agora em 12 dias é equivalente e provavelmente até superior a o que Israel fez na Guerra dos 6 Dias. Mas não quer dizer que isso é decisivo. Agora Israel precisa alavancar isso, e é isso mesmo que Netanyahu está fazendo. Então, como resultado, o que aconteceu? Israel sabia que precisa entrar para resolver infraestrutura, bunker, túneis que o Hezbollah fez no Líbano. Uma infraestrutura de terrorismo parecida com Gaza, mas muito mais difícil de enfrentar. Eu conheço o terreno do Líbano pessoalmente, passei meses, horas, semanas, a pé, de carro, de todo qualquer jeito, no terreno do sul do Líbano. É um terreno difícil de lidar, é um terreno muito fácil para pessoas e para bunkers se esconderem. Eles tiveram 20 anos para preparar essa infraestrutura. Israel precisava entrar e realmente, apesar dos Estados Unidos ameaçar e falar diretamente na mídia, Israel não vai entrar no Líbano, a gente não vai deixar que isso aconteça. Imagina o que o Bibi fez, aceitou o desafio e entrou. Desrespeitou os Estados Unidos do jeito que Estados Unidos tem que ser desrespeitado, porque Estados Unidos, com o governo Biden, o Biden a gente já falou bastante, o Biden é inexistente, a Kamala Harris é o símbolo de estupidez e não tem nenhuma noção de que fazer em nível internacional, não tem nem noção de como fazer absolutamente nada, mas essa onda de esquerda extrema que ela representa realmente no nível internacional, não tem futuro nenhum. Então Israel teve que entrar sozinha contra a vontade dos Estados Unidos, contra a vontade do mundo, e realmente entrou. Como resultado disso, o Irã, e como eu acho que o Irã ficou... muita gente me pergunta por que o Irã jogou mísseis em Israel agora de novo. Já que Irã ficou um pouco indefesa e está muito na cara que Irã vai ser atacada por Israel, está muito na cara que o Netanyahu vai virar para o Irã, tirou os, a gente fala em hebraico, tirou as luvas e agora vai virar e atacar o Irã, provavelmente atacar o projeto nuclear, e disso a gente já vai falar. Mas por que que o Irã, em um momento, eu até fiquei surpreendido, no momento que o Irã deveria ter ido para os Estados Unidos, fazer aquela jogada de sempre, de ceder um pouquinho para os Estados Unidos, e os Estados Unidos ia falar, ah, que beleza, Irã está melhorando, Irã que paz, Irã é um país maravilhoso que a gente tem que abraçar. Por que que Irã não fez isso? Por que que Irã, no lugar disso, foi e atacou Israel? É, criando uma situação que eu acho, Irã agora atacou o leão quando o leão está acordado, está bravo, está em modo de ataque, está em modo de realmente fazer o que precisa fazer. O leão não está dormindo que nem ele estava um ano atrás. O leão agora está procurando alvos para atacar. E o Irã teve essa coragem aí de enfrentar Israel. Eu digo, quando pergunta por que que Irã fez isso, a minha explicação, obviamente ninguém sabe com certeza absoluta, mas a minha explicação é muito simples. Irã ficou com as costas para a parede. Irã não teve opção. Eles sabiam, eles fizeram um cálculo muito frio. Israel vai atacar Irã de todo jeito. Eu acho que isso é o que está passando na cabeça do governo iraniano no momento, dos ayatolás, do presidente iraniano. Eu acho que tiveram um debate lá. O que que a gente faz? A gente tenta evitar uma guerra, um confronto direto com Israel, ou a gente já joga o que a gente tem e a gente tenta fazer o que a gente puder, aceitando que vai ter um confronto contra Israel. Eu acho que eles decidiram que não tem o que perder, que de todo jeito Israel vai atacar eles. Então, melhor eles tentarem demonstrar para o mundo árabe, demonstrar para o mundo xiita, que agora todo mundo tem que atacar Israel junto e tentar levantar essa onda contra Israel. E demonstrar para eles que Irã tem essa capacidade de liderar um ataque contra Israel e tem a coragem e tem talvez até os meios para atacar Israel. E eu acho que eles preferiram dar esse sinal de que recuar um pouco e ir para a paz, já que de todo jeito paz não vai dar mais, ok? Então eu acho que aqui a gente está vendo as forças do Islã radical liderado por Irã, praticamente sem realmente, eles perderam a maior arma ou perderam uma grande porcentagem da potência dessa maior arma, que era o Hezbollah, mas mesmo assim eles sabem que eles vão ser atacados, então eles já estão abrindo uma campanha ativa contra Israel. Saindo do modo que eles estavam, talvez até somando isso, ok? Eu acho que o Irã entendeu que de todo jeito vai ter guerra, de todo jeito eles vão ser atacados. Eu acho que o Irã entende que ela está muito mais indefesa e decidiu abrir essa campanha agora, pelo menos no timing deles, ok? Como resultado, Israel se defendeu, conseguiu derrubar bastante mísseis balísticos que Irã jogou. E agora resta para ver como Israel vai reagir. Sobre essa questão, isso eu vou explicar a reação israelense que eu espero que venha, que eu acho que vai vir. Com isso eu vou terminar. Eu acho que Irã teve quatro camadas. O grande perigo que Israel sente no mundo hoje e o grande projeto de explicação de Hasbara, que fala em hebraico, que Netanyahu sempre faz pelo mundo, a tema dele é o perigo de um Irã nuclear. Irã está a caminho de uma bomba nuclear. Toda hora vai avisando dos avanços dela. Estados Unidos sobre o governo Biden não fez nada para bloquear isso, absolutamente nada. Começou com o governo Obama, que praticamente assinou um acordo garantindo que Irã eventualmente teria uma arma nuclear. Depois vem a época do Trump, uma virada de Estados Unidos, uma mudança de diplomacia. Estados Unidos começou combatendo o projeto nuclear iraniano. Assim que o Biden entrou, o projeto nuclear iraniano foi retomado e reabastecido financeiramente e de todo qualquer jeito. E chegamos no ponto agora que Irã está bem perto de ter uma bomba. E se a Kamala Harris for eleita, é praticamente garantido que Irã, com cobertura americana, vai ter uma bomba nuclear e vai ser uma realidade completamente diferente, com estratégia completamente diferente para todas as forças que têm potencial de serem vítimas de terrorismo. Israel sendo o principal e o primeiro na fila deles e o declarado. Okay? Irã declarou que o interesse deles é destruir Israel. Eu acho que esse projeto nuclear iraniano ele teve quatro camadas de defesa. Uma é a dificuldade física de destruir pela colocação, que muita coisa é subterrânea, são vários focos e não é um foco, não é um local, são vários lugares espalhados e é muito difícil atacar. Okay? Mas Israel consegue confrontar isso. Segundo, tem as defesas aéreas, que também são espalhados perto de cada local do projeto nuclear iraniano. São um pouco atrasados, não são dos mais altos níveis. De novo, uma coisa que Israel consegue confrontar, consegue enfrentar, não confrontar, enfrentar, ok? A terceira camada que eles tinham, que era a mais importante, era o Hezbollah. Então, qualquer ataque que Israel ia tentar montar, que provavelmente ia demorar, que provavelmente ia requer um esforço gigante de Israel, ia ter que, no mesmo tempo, enfrentar um ataque do Hezbollah. Isso foi diminuído agora drasticamente. Como falei, game changer. Isso está em outro nível agora de que estava inicialmente. Se isso assustava muito Israel, agora acabou esse perigo. Agora já estamos enfrentando o Hezbollah e essa parte da defesa do Irã praticamente não tem mais. E a quarta camada de defesa do Irã é a diplomacia de Estados Unidos, a cobertura que Estados Unidos dá ameaçando Israel, que se Israel atacar, Estados Unidos não vai dar suporte, Estados Unidos vai reter armas, não vai ajudar Israel e o contrário, provavelmente vai tentar punir e castigar Israel de várias maneiras, ok? Todas essas camadas, as duas últimas que eu falei, o Hezbollah e a defesa americana, estão muito mais fracas. Eu acredito que nos próximos dias a reação israelense sobre esse ataque de mísseis, que não vai ser nem reação israelense. Israel vai poder dizer que isso é uma reação, mas Israel tem um plano, antes das eleições dos Estados Unidos, de atacar o projeto nuclear iraniano, sendo ataques diretos, eu acredito que vão vir, sendo atacando a parte financeira por trás disso, que quer dizer instalações de petróleo, ou atacando a Guarda Revolucionária, que é uma camada de defesa disso também. Acredito eu que isso vai acontecer nos próximos dias. Se Deus quiser, vai ter milagres, tipo o ataque de pagers, que vão ser envolvidos nisso. Eu tenho uma visão na minha cabeça que as coisas vão começar de dentro do Irã. Israel vai fazer umas coisas que a gente não estava esperando. Vai tirar algumas cartas da manga, que são surpresas, que ninguém esperava. E isso vai começar um ataque frontal israelense sobre Irã. Se eu pegar os discursos, os últimos discursos de Netanyahu, tanto em hebraico como em inglês, incluindo esse discurso na ONU da final de semana passada, eu tenho a sensação que o objetivo do Netanyahu não é só atacar o projeto nuclear iraniano, mas é começar um ataque com o intuito de derrubar o regime iraniano e acabar com isso de vez, ok? É começar um movimento, começar uma coisa, um efeito dominó, que vai causar as reações que a gente já está vendo no mundo árabe sobre a queda do Hezbollah. A gente está vendo festas espalhadas pelo mundo árabe, na Síria, no Iraque, no Líbano. A gente está vendo a reação de um corpo que teve um câncer retirado, que acabou de passar por uma cirurgia dolorida e agora está mostrando sinais que quer combater para eliminar essa doença desse Islã radical. Acredito eu que o lugar que isso é mais significante é dentro do Irã. Então, acredito que o objetivo do Netanyahu é atacar o Irã de uma forma que vai enfraquecer ela militarmente e vai danificar fortemente o efeito, o projeto nuclear, vai provavelmente ter significado financeiro, atacando as instalações de petróleo, e eventualmente o objetivo vai ser acabar com esse regime de Islã radical militante, sendo o maior fornecedor de terrorismo pelo mundo inteiro, que quase que não tem nenhum país no mundo que não sofreu algum dano desse terrorismo espalhado pelo Irã. Isso que é minha expectativa. A gente está vendo já que isso está começando a acontecer. Eu queria desejar para todo mundo que escuta esse podcast Shana Tova Umetuka. Shana Tova Umetuka quer dizer um ano bom e doce. Por que que dizem bom e doce? Porque não tudo que é bom é doce. Às vezes você precisa tomar um remédio que vai ser muito bom, muito necessário, mas não é doce. Ele não é muito gostoso de tomar. A gente teve um ano agora que era um ano muito difícil de engolir, muito dolorido, mas foi um ano que eu acho que foi bom. Eu espero que o ano que vem, o ano que está entrando agora, seja um ano bom e com muitas vitórias rápidas, com o mínimo possível de vítimas do nosso lado, que o bom vence o mal e que seja de uma forma que a gente pode ficar alegre, diferente desse ano que a gente está saindo agora com tanta tristeza, com os reféns, com soldados machucados, pessoas que morreram, tanto preço que a gente pagou para sair da posição estática que Israel estava. Eu espero que esse ano será um ano de vitórias, de alegria. E a última coisa que eu queria dizer é: tomem cuidado, porque com esse aumento de calor na cozinha, com esse aumento de fogo, Israel agora entrando no Líbano, provavelmente vai ter umas fricções pelo mundo. Eu sugiro que todo mundo abre os olhos, fica atento, toma cuidado, não faz bobagens, não dá moleza, e a gente consegue também aqui no Brasil, em cada lugar, se defender, precipitar nossos inimigos e ganhar deles. Shana Tova.